99, identifica a chegada a Aman, na presente rua Toque, descendo para 4.000 pés, ajuste Salvador no 097. Direto Toque na Aman, para 4.000 no 017, azul 4299. Pese, pelo corredor. Conforme então, Salvador Valença, número pés via corredores, axé, caixa pegos. Decola pista no 7, curva pela direita. Ingresso no corredor. O controle 120, decimal 8. Turno 18, decimal 6. Acione o código 0175. Papá, Romeu, Oscar, Papa Alfa. 345, obrigado. Confirma a posição no momento? A posição do Mike Juliette Romeu, não recebo no radar. Eu vejo a bateria? Papa Romeu Charlie, confirma estimar de pouso. O Romeu Charlie estima o pouso aos 1205. 1205, copiado. Controle, bom dia, azul 4234. Passa 1200 pés, perfil PUCA. Azul 4234, contato radar 350 da PUCA. 4234 da Azul. Grave que Luiz que visou o cono 7. Para ingresso no circuito, torre 18, meia, bom pouso. A rota teria que ser o nível mínimo 340 inicialmente. O senhor tem condições de manter o 340 inicial? Afirmativo, 340. Ok, então reautorizado o nível de voo 340 para manter a rota conforme o plano, ok? Afirmativo, 340. Ok, portão 612 então, eu chamo o ponto para o estacionamento, reautorizado 340. Falou, Salvador, muito bom dia, Chanel 6225. Lembramos. 6225, táxi autorizado à direita Alfa, segundo à esquerda Juliette, pátio 1, portão 01. Autorizado o táxi via Alfa, segunda esquerda Juliette, posição 1, 01, Canear 6225. Solo Salvador 3179, 6612, suspeito acionado. Está 3179, autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi 3179. plano 60649. No 649, Recife, 251-3325, bom voo. 251-3325, parabéns, bom 649. Grata. Quatro dois nove nove, 2000 pés, ajuste no 0 no 7, está livre LS, reporta estabilizado. Para 2000 no 0 no 7, reporta estabilizado no X-Ray, 0 no 0. Mike, Eco Delta? Eco Delta na 200 e para Delta, tá? Obrigada, frequência livre para Mike, Eco Delta, até regresso. Azul 4234, Recife 12545, alterna 134.5. Tango, Salvador, Ilhéus, nível autorizado 120, decolagem pista 17, curva direita, subida coral, controle 120, decimal 8, 118, decimal 6, acione o código 0224. Transporte de enfermo? Todo o transporte de enfermo está no espaço 5, 04 a bordo. Que livre acionamento para táxi de decolagem. Chame torno no 8, decimal 62, altímetro no 017. Informação em curso é a Lima, 04 no PB, né? 04 no PB, na frente da Lima, vai aguardar só para o acionamento. E assim que pronto, chame 286, ok? Chama depois de acionar ou para acionar? Pode chamar para acionamento o... E aí, tá? Vou chamar todos, 286, tá? Fé 3179 para início do táxi, com 148 a bordo, 4 horas e 10, não treinando o Galeão. 148, 410, Galeão, táxi à esquerda via Pátio Índia, Alfa, ponto 0 no 0, torre 1 no 8, decimal 6, altímetro no 0 no 7, boa viagem, tá 3179. 0 no 7, Alfa, ponto 0 no 0, quando lá foi 286, 379, muito obrigado, bom trabalho. Autonome 63, ano 12, 107. Tilo? Ano 63, ano 2, identifica a chegada a Mário, desce até o 50. 50, ano 3, ano 2. Romeu, Romeu, Eco Delta, Salvador, Recife, visual 095. Sente, local de estacionamento e a pista é no 7 para decolagem. Vai, é, pista no 7 então, decola, curva à esquerda, cruzamento aeródromo na frequência da torre 120, 18,6, corrigindo. Afasta no corredor forte, inicialmente restrito no meu pés até a praia do Forte. Liberação para ascensão 095 junto ao controle 120.8. E aciona o controle, o transponder 0276. Olha, helicóptero Papá Romeu Oscar Papá Alfa. Papá Romeu Oscar Papá Alfa, no meu pés, corredor Xé, reporta ao farol da Barra. Quando possível, estimado de pouso em Valência. Uno, Uno, 2, 6, é, chamará farol da Barra, mil pés, Oscar Papa Alfa. Então, 3304, identifica a chegada bom, que desce até 4 mil pés, ajuste 1017. Trip 5217, contato radar sob code. Na proa de bolsa, para interceptar a chegada bolsa, reporta de descida, o Trip 5217. Como bom, chegada bolsa, curta da chegando na escuta do controle, aguardando transferência, o Papá Romeu Charlie. Salvador, bom dia, azul 4299, livrou. Azul 4299, autorizado o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Táxi de Alfa, vai chamando da Juliette, azul 4299. Salvador, um cordial bom dia, papapapá, Bravo Indioca. Papá Romeu, Bravo Indioca, contato radar 380, saída da El. Após 2000, vou a Leda, direto. Após 2000, direto Leda, Bravo Indioca. Mike, Juliette, Romeu, controle. Três, três, zero, quatro, voa bom. Azul 4299, próximo ainda. Azul 4299, autorizado o ingresso na Taxiway Juliet, gate 9, pátio 1. Autorizado pela Juliet, gate 9, pátio 1, azul 4299. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, controle. Bravo India Oscar, autorizado pelo Centro Recife, direto Eudes. Direto Eudes, Bravo India Oscar. Chame torre, torre em 118, chama 6. Chapa Alfa, lá da Escola da Barra. Sim, chama mantendo 1000 pés até Valença. Afirmo. Tem frequência livre, nenhum tráfego no setor informado. Livrando sua frequência, ótimo Chapa Alfa, até a volta. Bravo India Oscar. Legal. Qual é a razão de subida? É 2000. E a velocidade? 200 não. 200 mais? Negativo. Tem condições de aumentar? Negativo, cara. Pia, gol 9083. Gol 9083, Salvador para Confins. Na UP Zulu 10, bridge UP Zulu 16, nível autorizado 360, decola da pista 10, com curva direita, saída da EL, lida, bridge transponder 5536, frequência do controle 120 decimal 8. Ok, então 360 aprovado para Confins, UP Zulu 10, bridge UP Zulu 16, decola da 10, curva direita, saída vai ser da EL, lida, lida, vou direto bridge. Traço 5536, controle 120 decimal 8, gol 9083. Gol 9083, protegimento correto, chame para acionamento push. Reportando, obrigado. Salão 6312, lista para 2000 pés, ajuste 1097, está livre LS, reporta estabilizado, 6312. Relativo 2000 pés, com 17, autorizado LS, reportando estabilizado, salão 6312. Salvador, voo 1887, da ciência da informação, Lima, portão 10, solicita autorização Recife. Voo 1887, pronto cópia? Pronto cópia. Voo 1887, de Salvador para Recife, via Upperwisk 58, nível autorizado 370. Decola da pista 10, após decolagem curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju, transponder 5530, frequência do controle Salvador 120, acima 8. Transponder 5530, gol 9887. Ok, então fomos autorizados nível de voo 370 para Recife via Upperwisk 58, decolada 10, primeira curva esquerda, saída PUCA, transição Caju. Ou transponder 5530, controle Salvador 120.8, então gol 1887. Gol 1887, cotejamos correto, chame para acionamento push. Esse gol 1887. Ah, o orçamento é 6312, direto 2000. Direto. Fala meu tango, Índia Bravo, prossiga para o solo. O tango Índia Bravo tinha que o IXA acerta para Salvador, aí fez alguma modificação comigo? porque estava aqui como cachoeiro o destino do tanque de abalo. Só um instantinho. Ok, conforme então, tanque de Adavo, RMAR, Salvador, decola da RMAR, é o Pat 3 ou o Pat 4? Pat 4, decola então, comprou o sul do Pat 4 e chamando a torre 18 decimal 6, acione 0137 do tanque de Adavo. Correto, para acionamento apresente 2186, o tanque de Adavo. Desça para 050. Autorizado, já autorizado. Então, 3179, instruído pelo Centro Recife, mantenha para 180, 3179. Mantenha para 180, tá, 3179. Bravo, India Oscar, Recife, 1251, 3325. 251, 3325, tá bom. Zulu 79 nessa proa, chama Recife 251-3325. 51-3325, pode estar 3179. Então, 3304, desce via para 2000 pés, ajuste 1017. Via para 2000 pés, com 1017, para 3304. Recepção, curso localizador, 6312, está visual com a 0. Completa 4186, bom pouso. 186, até daqui a pouco. Solo Gol 1887, solicito pushback de acionamento, portão 10. Gol 1887, autorizado acionamento e push jump para o táxi. Autorizado, reportaremos para o táxi, Gol 1887. Mike Juliette Romeu, controle. Identifica a chegada a Bonf e desça para o 050. trip 5217, desce via para 2000 pés, ajuste 1017. 2000 pés na 097, 5217. Descendo via, reporta localizador. Será, 5217, via. Informações, táxi autorizado via pátio 1, taxiway India Alpha. Altímetro 1017, chame torre em 1186. India autorizado, táxi via pátio 1, India Alpha, ponto espera, torre 186, ajustado 1017, gol 1887. Então 3304, completa com a torre 186. 286-3304, obrigado. Tráfego Salvador, muito bom dia, Xané 6225. Xané 6225, autorizado táxi via Taxiway. Correção, Xané 6225, aguarde para a quadra. 6225, por gentileza. Qual seria a nossa saída prevista para Brasília? Chané 6225, saída prevista Arbor Elefa. Arbor Elefa, muito obrigado, senhor. Paulo, ótimo dia, Chané 6312, livrando 24. Chané 6312, autorizado táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6312. Cinco dois ano sete, está livre LS, reporta estabilizado. 5217, sente, reportado estabilizado. Muito bom dia, o Romeu, cuidado com a transfer. Papa Romeu, Romeu, cuidado com a transfer. Papa Romeu, Romeu, Eco Delta, 1.000 pés, no corredor forte, reporta 1.0 milhas para a sessão. Reportará 1.0 milhas. Controle Salvador, Papa Tango, esquentamos. Papa Tango, esquentamos, contato radar, 120, sai da Coral. 120, sai da Coral, esquentamos. Ultrassom Elefa, decola da pista 1-0, após decolagem curva à esquerda, transponder 5550, frequência do controle 120, decimal 8. Oxanê 6225, por gentileza, confirme a nossa curva após a decolagem. Corrigindo o Chané 6225, após o colégio curva à direita. O Chané 6225, autorizado Brasília no 320, decolando da 1-0, saída Arbor Transição Elefa. Após a decolagem, primeira curva à direita, após apertura 1-7, afino, transponder 5550, chamará controle no 120, sinal 8, o Chané 6225. Chané 6225, atendimento correto, chame para acionamento e puxa. Assim será feito, senhor. Obrigado. Trinta minutos, esquentamos. Para certa 1123, pouso 1153. Rio 9811, aguarde para quatro. Escuta 9811. Pouso. 8-6. Levou O meu Delta 8 Minis afastado, já se encontra autorizado, ascensão 095. 3304. Eco Delta. 195 Minis. É 312, autoridade de ingresso, até que foi Juliette, portão 5, pátio 1. Ingresso Juliette, portão 5, pátio 1. É a 3193. Tio 9811, no pronto 4. Vivo. Trocinho pro 9811. Tio 9811, de Salvador para Fortaleza. Na rota 19, Bangu, DCT, Abuco, DCT, nível autorizado 330, saída Momo, transição front, decola da 10, após decolagem curva esquerda, transponder 5530, frequência do controle 12.8. O Max já tinha o meu na escuta do Romeo Cudel. Radar 370 Puca. 370 Puca, contato radar 1887. O código 5533, ok? Momo Frotina subida. 330 é o nível, 5533 é o transponder. O 9811 informa que opera GNSS para fazer a do 1 alvo. Uta 3304 na Juliette. Esquerda, parte 4 autorizada. Portão 4, parte 1, tá 3304 autorizado. Portão 4. Esquerda, portão 4, 3304. 7, eu vou checar com controles a liberação aí da subida do UF, a provável subida, se o controle liberação, instante, o Rio, ok? Tá na escuta, 981. Paulo, bom dia, gol 9083, 208, pode pegar o treinamento. Uso em. Correção, o ingresso da terminal Ilhéus e o pouso. Faça o acionamento do Puxa Manitá, com o 903. Solicitou que mantivesse ainda o perfil da Momo e assim que o contato comigo, só solicite a modificação para aprovado, ok? Positivo, está aprovado para a saída Momo Frote 981. Tripo 5217, autorizado do táxi via Juliette, chamante, correção, autorizado do táxi via Alfa, chamante da Juliette. Mike Eco Delta, na Pronto Farol de Itapuã, repórter a pré-descida. Trimp 5217, autorizado ingresso na Taxi 6 Juliet, posição 5 do PAT 3. Controle, esquentamos. Catango Bravo, Kilo Whisky, aguarde para a cobra. Controle, esquentamos. Prossigo, Whisky, Catango. Esquentamos, solicito a modificação da presente, manter o nível 125. Plano modificado, 1130, Whisky, Catango, submanter o nível 125. 125, esquentamos. O estimado de pouso ainda é manter o 1153? Afirmo, esquentamos. Enter. A bordo e 3 horas e 20 autonomia na Campina. O 9083, táxi autorizado via pátio Índia Alfa, altímetro 1017, frequência de Chame a Torre em 1986. Ok, via Índia, ponteira da 10 e lá de onde os 862 de controle. Obrigado, bom dia, 9083. Aracaju e o pouso, o Romeu Eco Delta. O Papa Tango Bravo Gris, ponto pra corda. O Romeu Eco Delta está estimando a terminal Aracaju mais 25 minutos. E o pouso ao 1352. Gente, pouso 1156 e terminal. E o pouso 1352. Terminal 1156. Uhum. 1156, bravo, quilo, uísque. B02, pátio 4, acionamento, táxi tecolagem 286, altímetro no 017, por viagem, aqui Luiz. O tanque já dava o Salvador em mar, decola com Proa Norte a partir do pátio 4. Controle, ok, a 286 para acionamento e decolagem. O transponder 0137, tanque já dava o POB de... Mando o ingresso na terminal Aracaju dentro de 2, 5 minutos. Afirmativo, 2, 3 minutos. Tá, Oscar Lima Eco. Gente, você está acionado 2000? 135, papapá, Oscar Lima Eco. Pro de Paripe, reporta descida. Especialmente para 2500 pés, ajuste 1017. Salvador 9811 da Rio, pátio 3, posição 8, puxe em acionamento. 9811, puxe acionamento no pátio 3, é a moto 8, chame táxi. Chamar a táxi, 9811 da Rio. Mike Eco Delta no ponto ideal. O desça para 500 pés, ajuste 17, Mike Eco Delta, reporta através do seu. Ele 17, 500 pés, vai reportar. Delta. Solo, Sam, 3859, livrando, você escuta para o ataque. 3859, táxi 2A da Alfa Juliette, bate 1 no portão 03. Bate portão 03, o 3849. Oscar Lima Eco voando Paripe, o Oscar Lima Eco. Juliette Romeu. Gol 9083, contato radar, 360, saída da El. É, pode valer, da Gol 9083? Autorizado. Pedra pro Gol 9083. Aqui é o Delta, através do seu assunto. Torre 186. 186, Delta. Aguarde para a porta. Tudo bem, o papai não é o uma modificação no plano, a gente manter o nível 075. Obrigado. Papa Tango, Whisky, Yankee Tango. Agora 5-5 milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantém o nível 125 e chame o controle Ilhéus no 201. 1201, Papa Uniforme, Foxtrot, Foxtrot Serra, prossiga para o Paco Salvo. Papa Uniforme, Foxtrot, Foxtrot Serra, aguarde para a Copa. 299 na escuta 4. Salvador, Campinas, nível autorizado 340, rota via posição bridge, APSLU 16, após Belo Horizonte, após Trive, restante conforme rota do plano. Pista no zero, decola, mantenha a reta decolagem até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva à direita, subida da El Leda, após Leda direto bridge. Controle 120, decimal 8, do 1 no 8, decimal 6, transponder 5555. Portão lá, chama planta azul. Para pronto, azul, quatro, dois, quatro. Escolta telefone, Valença, o número 10, número 2 para 4, só instante. Está no pátio 5, em frente a ela está. Para telefone, Fox Trot, Serra, escuta 4. Salvador e Ilhéus, inicialmente saia 1, mil pés via corredor Axé, Caixa Pegos. Decolagem pista no 7, a curva pela direita, intercepta o litoral sul de Salvador, chamado corredor Axé. Controle 120, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, acione o código 0235. 0833, Recife 1251, 3325. 251-3325, voo 9083. Lima Eco, desça para o número 1500 pés, ajuste 17. O número 1500 pés, o outro mais. 95, qual é o PB? 02. Acionamento, táxi decolagem, estou em 1 no 8, decimal 6, altímetro no 0, no 7, boa viagem. O Foxtrot, Foxtrot certo. É 18,6 corrigindo, 18,6. Para o táxi, 2811 no Rio, com 4 a bordo. Olha 55, autonomia 1, Terezinha. Estamos na posição de número 1. Aqui, o Rio 981104, Terezinha, com autonomia 3,30. 0255. Controle Salvador, o Xander 6311, desça para 4, mil pés, ajuste 1017. 4, 10, 17. Papatango, Whisky, Oscar e Uniform, pronto, 4. Papatango, Whisky, Oscar e Uniform, na escuta. Solo, Salvador, o Chanel 6225, para pushback acionamento, posição 1. 6225, teremos um 727 Rio a cauda, taxando para o ponto de espera, após liberação autorizada do 01, chame táxi. Após liberação da aeronave, da Rio, chamaremos para o táxi. Vamos iniciar o puxa acionamento. Obrigado. Whisky, Índia, Serra Papá. Gente, o interior da Bahia. Visual 065, confere? Índia Serra Papá, copiou? Ok, Salvador decola com curva direita, inicialmente sai restrito no meu pé no corredor Axé, até o travesso farol da barra. Liberação, ascensão, controle 1, 20, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, acione o código 5525. Índia Serra Papá, lá com o estacionamento? estacionamento? ETE, POB, Jim. Estacionamento, taxa decolagem 2186, altímetro no 017, informação é Lima, boa viagem. Índia, se abapá. O uniforme chamou a torre ou o solo, confirma? Consigo, Romeu. Ip? Gente, o Marginal Romeu confirma com o resto do controle. Confirme como recebe o controle. 5-5. Gente, foi chamado diversas vezes o Max Leto Romeu, duas aeronaves efetuando ponte na frequência livre e sem contato nenhum com o Max Leto Romeu. Ok, nesse momento eu recebendo 5-5. Gente, o senhor estava em qual frequência antes? Uma antena de Paris, mantendo o visual. Gente, qual frequência o senhor estava antes? 550 pés. Confirme? Neste momento, 550 pés. A frequência, qual a frequência o senhor estava modulando? 1208. Não conseguiu contato nenhum com o controle? Negativo, estava sem informação pra mim. Não estava tendo nenhum problema não. Não recebeu nenhuma chamada, devia estar então com alguma falha de comunicação em função das antenas aqui em volta. É, sim, acho que até informado a torre que o senhor estava sem contato com a gente. Não, não será necessário. A gente informa a mesma, o Max Leto Romeu, em contato permanente com o controle. Sim, permanente, possibilidade de fazer. Gente, caso não consiga contato com o controle, tente na frequência livre que temos alocado aqui também. Agora na escuta permanente, o senhor vai ficar fazendo sobrevoo nessa posição? Na presença. Gente, na escuta permanente do controle, mantendo no máximo 500 pés. Romeu. Romeu, Eco Delta. Está agora 67 milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantendo nível 075. E chame controle Aracaju 203, bom voo. Alô, Salvador, Chané 6225, para o táxi, POB 93, autonomia 4 horas 42 minutos, alternando Goiânia. Jovem 3, Goiânia, 443, táxi à direita, Índia Alfa, pode esperar 1 no 0, torre 1 no 8, desse momento, tinto no 0, 176225. Índia Alfa, Índia Alfa, ponto de espera da 10, chamada torre no 118, estimado 60, altímetro 1017, chamada 6225, cuidado. Bom dia, o Rio 9811, decolou, está cruzando 1200 pés. Contato radar 330, saiu da Momo. De 9811. Prossiga, Romeu. Vai pra setor sexta pouso, da Sol, com o Fernandes, é como que é? Frequência livre. Com colaboração e desculpando pela falta de contato contra a palestra. Seguinte, Romeu, frequência livre. Aprovado 350. Copio 350, aguardo a coordenação. Copio 350. Salvador, autorizado Recife, nível de voo 350. Decola pista 10, curva à esquerda após 2 mil pés da terceira milha, cumpre o perfil subida Puca, Jamo, transição Caju, onde intercepta a aerovia, perigo 58. O controle 1208, 2118, decimal 6, e o transponder 5573. Passando 350 para Recife, decola da pista 10 para a primeira curva à esquerda, cumprindo as restrições da Pucajá-Maracaju, mantém a proa até 2000, terceira milha, Peruíso 58, aerovia 120, decimal 8, controle, 286, torre, 5573 do transponder. Puxa na M3, 12, cotejamento correto, chame para acionamento puxa. Chamar a puxa, acionamento 63.